Minha vida está nas mãos do Senhor, pois eu lhe entreguei, quero que ele guarde a mim. Ó Jesus amado, dei-lhe o coração, não quero pecar, não quero pecar jamais contra ti. Na glória bendita eu quero morar, por isso não quero desviar de Deus o meu coração. Embora as lutas venham me atacar, mas Cristo está bem perto de mim para me guardar. Minha vida está nas mãos do Senhor. Ó Cristo, me ajude a minha carne crucificar. O mundo está cheio de toda ilusão, mas a salvação que Jesus me deu quero conservar. Na glória bendita eu quero morar, por isso não quero desviar de Deus o meu coração. Embora as lutas venham me atacar, mas Cristo está bem perto de mim para me guardar.